me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixe aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Não me deixe assim. Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. No amor, Nelsinho Rodrigues. Me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixe aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim.